Não quero ser seu inimigo, tô aqui, tá. Não gosta do trabalho, mano, pode falar. Isso não me afeta, não vivo pra você. Não ligo pra que tu acha, e você pode crer. Defendo meus ideais, defendo minhas rimas. Você só me persegue, tá ficando tipo um imã. Deve ser inveja, no fundo você gosta. Você sabe muito bem, minhas rimas são fortes. Tá por aí o dia todo, falando mal de mim. Na minha frente tu me respeita, tu fica quietinho. Tô vivendo a minha vida e não dependo de ninguém. Só colo com um certo mano, eu sou do bem. Tô vivendo a minha vida e não dependo de ninguém. Só colo com um certo mano, eu sou do bem. Se tu pudesse escolher, escolheria ser eu. Mas já que tu não pode, mano, tu se fudeu. Eu não tenho culpa, minha fama te incomoda. Eu vim pra ficar, eu não sou rapper de moda. Mano, pode ir lá, tenta me imitar. Pode ficar parecido, mas igual não vai ficar. Anda como eu ando, canta minhas rimas. O cabelo igual o meu, joga por cima o meu clima. Mano, é de verdade, tu só vê a parte boa. Enquanto eu tô ralando, tu fica aí à toa. Pode ficar satisfeito, uma música pra você. Da minha fama é o mais perto tu vai receber. Se é por mim, me critica, fala que sou exibido. Isso é tudo mentira, eles não colam comigo. Tô vivendo a minha vida e não dependo de ninguém. Só colo com um certo mano, eu sou do bem. Tô vivendo a minha vida e não dependo de ninguém. Só colo com um certo mano, eu sou do bem. Hoje eu tô tipo assim, doido pra te esculachar. Desde que eu acordei, eu tô rimando sem parar. Isso não é viagem, esse é o meu trabalho. Só você não entendeu porque tu é um otário. É melhor me respeitar porque eu não sou qualquer um. Eu sou o seu pesadelo ao quadrado vezes um. Quando tu tiver meu flow, a gente pode conversar. Pra que treta com maluco que nem sabe rimar? Não jogue em dieta, jogue nota de 100. Tu fala que me odeia, eu te odeio também. Isso não vai mudar a realidade. Tu quer ser o fodão, mas ainda nem tem idade. Liga teu PC, volta pro GTA. Pelo menos ali tu pode ser um gangster. Não preciso te dar tiro pra poder te acertar. Apenas minhas palavras conseguem te derrubar. Porque quem tem parceiro nunca anda sozinho. Aqui tem nada pra você, se liga Zé Povinho. Tô vivendo a minha vida e não dependo de ninguém. Só colo com um certo mano, eu sou do bem. Tô vivendo a minha vida e não dependo de ninguém. Só colo com um certo mano, eu sou do bem.